na na na na na na na na na na bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla na na na na na na na na na na piri baba piri baba piri baba. Extra, extra, chegou o dia de show. Abre uma garrafa, me traz uma taça que é gol. Um brinde, quem não tá junto vai ficar na vontade. Saca o naipe, mostra o puta vibe nesse baile. Investimento seguro, as ações estão em alta. Em órbita, tipo no espaço os astronautas. Vem pro labirinto, brincar de pega-pega. Sem trégua, eu sou o minotauro da ilha da Grécia. Entrei no jogo pra ganhar, chegar de blá blá blá. Fique alerta, atenta, o clube da bota representa. Fazendo sua cabeça como a seleção do penta. Ataca, faia, levanta, sai a chapa esquenta. Implacável, incrível, duro na queda. Versátil, super-herói das donzelas. Pode entrar, que a porta da casa sempre está aberta. Sejam bem-vindas, rainhas, a festa que já começa. Quem vem é só chegar, não tem como faltar. Ninguém pode ficar parado nessa pista. Sem carbura não dá, beck só classe A. Meu bem, vem me abraçar. Aqui não tem blá blá blá. Mostra a rima, a rima segue fazendo escola. DJ risca, swinga, vai, volta o vinil na antiga vitrola. Palavras surgem como um coelho na cartola. Envolvente, surpreendente como uma mágica misteriosa. Tá cheio de gostosa, chega junto, respire fundo. VIP pode entrar, quem não é, pula o muro. Blackout no escuro, aqui ninguém é de ninguém. Geral tá doido, mas ninguém rasga nota de 100. Versos sinceros, sussurrados no ouvido. Mulher cheirosa, fica de queixo caído, é bingo. De boca aberta, mostrando pra mim suas pernas. Até meu lado feminino é lésbica. Só sua estética e genética não basta. Quero ouro, não quero medalha de prata. Tem mulher cachorra, mas eu prefiro gata. Nasci pra ser patrão, estilo magnata. Quem vem é só chegar, não tem como faltar. Ninguém pode ficar parado nessa pista. Sem carbura não dá, beck só classe A. Meu bem, vem me abraçar. Aqui não tem blá blá blá. Tá sem ibope em pleno horário nobre. Vem gasta onda pro meu lado, vê se pode. Conheço bem esse tipinho todo snob. Depois quer me passar a senha pra abrir seu cofre. Aceito um drink, vem naná aqui no meu colo. Fantasia, homenagem a trua, eu topo luz. Câmera, ação, ajeito, foco, disparo, flash. Mais uma noite que ninguém jamais se esquece. Aperto outro back, não sou uma lada latete. Meu cachê quer em cash, mesmo que for playback. Sou obrigado a te trazer no meu laço. Estilo Lampião, cabra macho do cangaço. Me acompanhe com champanhe na batida. Todo elegante me fazendo companhia. Me dá um beijo aí já era, tá na minha. Dia seguinte tá contando pra vizinha. Quem vem é só chegar, não tem como faltar. Ninguém pode ficar parado nessa pista. Sem carbura não dá, só classe A. Meu bem, vem me abraçar. Aqui não tem blá blá blá. Quem vem é só chegar, não tem como faltar. Ninguém pode ficar parado nessa pista. Sem carbura não dá, beck só classe A. Meu bem, vem me abraçar. በደቡብ አፍሪካ ባንጎላ በሞዛምቢክ የሚገኙ ወንድሞቻችን ካሉበት የባርነት ቀንበር ነፃ እስኪወጡ ድረስ መላው አፍሪካውና እስያኖች በዓለም ሸንጎ በእኩልነት ደረጃ ድምጻቸው እስኪደመጥ ድረስ የአፍሪካና የእስያ ክፍለ ዓለም ሙሉ ሰላም አላቸው ለማለት Sebastião, Sebastião, Leão da tribo, Leão da Tata, descendente da rainha Maria.